Quero saudar toda a igreja com a graça e com a paz de Jesus. Amém, amém, queridos? É uma alegria me sentir muito honrado, viu, reverendo, ter sido convidado para esse culto especial, um culto de louvor ao Senhor e poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus é ainda mais gratificante ainda para mim e me sinto realmente muito alegre, muito honrado. Trago um abraço da nossa igreja, igreja IPN, e nossa igreja ela está de braços abertos a todos os irmãos, só para visitar, viu, pastor? Tá certo, Douglas? É missionário, né? Ok. Isso aí, Marcelo e Douglas. Queridos, vamos abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 2, a partir do verso 32. Vamos ler até o final do capítulo, verso 47. Atos, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura, os irmãos assentados como se encontram, com reverência e atenção à palavra do Senhor, que será lida neste momento. Então, Atos 2, 32, diz a palavra do Senhor. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que o Senhor nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a cada um. Eu gostaria de falar nessa noite, final de tarde e noite, sobre as bênçãos incontestáveis da ressurreição. Nós hoje acordamos cedo aqui também, né? Fomos à igreja e eu fiquei pensando como seria a minha reação se estivesse lá, no tempo da ressurreição do Senhor Jesus, no momento depois daqueles 3 dias, e aguardando alguma coisa acontecer, mas muitas vezes não acreditando muito, se eu estaria ali tão cedo no túmulo para ver alguma coisa acontecendo, não é? E aquelas pessoas que foram, elas foram surpreendidas, impactadas com a presença do anjo, como o texto que lemos neste culto, no início do culto. Meus irmãos, que momento tremendo, não é? Imaginar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ver que a morte de Cristo, o derramar do seu sangue, já era suficiente porque o preço já tinha sido pago. Mas como o apóstolo Paulo diz, que a ressurreição tornou real, verdadeira e tremenda a nossa vida cristã, a nossa fé, a nossa relação com o Senhor. Ele, com todo o poder, ele mostrou que ele era Deus, o Filho de Deus, e agora vivo entre nós. Louvado seja o Senhor por isso. Amém, queridos? Eu estava lendo uma reportagem sobre um jovem brasileiro, Michel Grieger. Ele criou o Instagram, e ele falando a respeito do Instagram, ele vendeu por US$ 1 bilhão, né? Uma coisinha pequena, mas ele falando a respeito dos brasileiros, que já são o segundo país com o maior número de pessoas no Instagram, e ele falando, já são 45 milhões de brasileiros que são usuários dessa rede social, e ele dizendo que os brasileiros, eles, onde estiverem, eles se comportam como se estivessem em família, né? E diz ele que temos um senso de comunidade, que ele fica impressionado, e ele não vê aonde ele vai. Um anseio de manter uma integração, né? E a gente sabe disso. Aqui tudo termina em pizza, né? Mas de verdade, né? Pão de queijo e algum lanche gostoso, as famílias se reúnem, né? E é sempre muito bom estar junto. E muitos escritores, eles falam que um dos motivos do crescimento do cristianismo no Brasil também é esse interesse pela comunhão. As igrejas atraem, mas o que a gente tem visto é que o diabo tem mudado muitas coisas, e ele tem tentado jogar dentro das igrejas outros sentimentos, e vemos que as pessoas estão indo para a igreja hoje em busca de prosperidade, não é? As bênçãos que buscam são materiais, e com isso a igreja tem se tornado uma igreja apática. Mas quando nós pensamos na ressurreição, meus irmãos, o que não pode ter é apatia, concordam? O que não pode ter é apatia, porque é algo tão tremendo, tão sobrenatural, tão impressionante, que não pode realmente ter desânimo, não pode ter apatia, engessamento, tristeza, não é? Hoje falávamos uns para os outros, feliz Páscoa. Meus irmãos, isso é a coisa mais redundante do mundo, né? Porque para um cristão, a Páscoa vai ser feliz. Porque nós já temos um Cordeiro Pascal. Então, quando falamos da ressurreição, nós falamos realmente de algo tremendo, maravilhoso, que deve conduzir o coração da igreja, que deve conduzir o sentimento da igreja, nas famílias, a nossa vida diária, Tudo, meus irmãos, se baseia no poder da ressurreição. E nós não precisamos temer nada, ter medo nenhum, porque estamos debaixo de um poder sobrenatural que foi demonstrado na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse discurso de Pedro, que eu li apenas uma parte dele, meus irmãos, é algo tremendo, maravilhoso. Nós estamos falando aqui de 50 dias depois da ressurreição, depois da Páscoa. Estamos na festa do Pentecostes. E aí, os irmãos sabem, Penta, né? 5, todo mundo tenta, mas só o Brasil é Penta, né? Então ficou fácil de guardar. 5 dezenas de dias depois da Páscoa tem a festa do Pentecostes. E ali, então, se cumpriu a profecia, a descida do Espírito Santo. Olhe, aguardai, porque do alto vocês serão revestidos do Espírito Santo. Louvado seja Deus, meus irmãos. A profecia se cumpriu. A profecia de Joel. E ele derramou o Espírito. E ali, naquele momento, eles começaram a falar nas línguas das nações que estavam ali presentes. Eles estavam ali e, de repente, o apóstolo, junto com os demais, começaram a proclamar, fazendo uma pregação eloquente a respeito da ressurreição de Cristo. E ele começa a falar da morte do Senhor e a ressurreição. Meus irmãos, os gentios ouviram, se converteram. Pedro, ele vê ali mais quase 3 mil pessoas aceitando a Cristo, perguntando, e o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer? Então, meus irmãos, esse texto realmente, ele nos ensina muitas coisas, mas eu quero compartilhar com os irmãos agora algumas bênçãos apenas que vemos nesse texto, que são advindas da ressurreição de Cristo, bênçãos incontestáveis da ressurreição. E a primeira delas é a certeza do perdão e da filiação, e da filiação que temos com o nosso Pai. O verso 38 diz: arrependei-vos, arrependei-vos, e vocês vão experimentar a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Esse é o auge da vida com Deus, receber o perdão. Meus irmãos, isso é redenção, isso é salvação. Isso é ter agora intimidade com Deus, comunhão com Deus. Então, nós podemos falar com Deus, nós podemos chamar Ele de Pai. Então, isso fez diferença naquele momento que viviam aquelas pessoas, os judeus, gentios, pessoas que viviam numa geração perversa, está no verso 40. Então, eles viviam uma perseguição, havia perseguição social, havia coisas abomináveis acontecendo, não havia moralidade. A gente fala hoje do que se vê na internet, do que se vê na televisão, mas os irmãos, se lerem a história dos 12 Césares, por exemplo, os imperadores, vão ver como eram abomináveis aquelas pessoas, incestuosos, imorais, pessoas realmente que tinham uma incapacidade de viver dentro de padrões aceitáveis. E havia então um sentimento de culpa, um sentimento de tristeza. E Michael Green, um dos estudiosos da igreja primitiva, ele fala a respeito, inclusive, de um procônsul de Chipre, que ele ficou tão impactado com a ética de Jesus, a transformação que todos viram na vida dos apóstolos, a mudança que a igreja mostrava através da pureza do coração. E ele, então, contratou um professor para que pudesse ensinar para ele que ética era essa. Porque ele queria conhecer mais a respeito dessa vida que a igreja experimentava, uma vida de pureza, coisa que eles não sabiam, que eles não viam nos seus líderes. Qualquer semelhança com o que a gente vê agora é mera coincidência, não é? Mas, meus irmãos, eles viviam numa relação com Deus. Não que deixassem de ser pecadores, porque nós bem sabemos quem somos, mas experimentavam a remissão dos pecados. Meus irmãos, que bênção maravilhosa é essa? Que vida diferente é essa? Quando podemos receber de Deus. Apocalipse fala a respeito de uma pedrinha branca, lembra? Então, o perdão, eles então recebiam aquelas pessoas que eram réus, culpados, mas alguém dava para eles uma pedrinha branca. E qualquer tribunal que eles chegassem, olha, você é culpado, sou, mas eu tenho uma pedrinha branca. Eu tenho a remissão dos pecados. Meus irmãos, isso foi a vida do Senhor Jesus que nos proporcionou essa relação com Deus. Então, o Senhor Jesus é tudo que uma família necessita, um marido necessita, uma esposa necessita, filhos no relacionamento com os pais, com os irmãos, para que possamos viver dentro de uma postura ética, parecidos com o Senhor Jesus, lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Isso é uma bênção que só o povo de Deus pode experimentar, meus irmãos. Louvado seja o Senhor por isso. Então, a primeira grande bênção é a remissão dos pecados e a filiação a Deus. Poder agora entrar no Santo dos Santos, não é? Porque rasgou o véu. Podemos agora nos colocar diante do Senhor, falar com o Senhor, clamar ao Senhor, chamar Ele de Pai. Aba, Pai! Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós podemos ver nesse texto também uma segunda bênção maravilhosa, que é a bênção da fraternidade cristã. Que coisa tremenda! É a vida desse povo de Deus. Os irmãos, quando leem esse texto, devem ficar empolgados assim, como eu fico, não é? Como eles viviam, como viviam aqueles irmãos. Além de se sentirem filhos de Deus, eles viviam como irmãos. Eles viviam como irmãos. Então, isso era algo realmente maravilhoso. Uma vida que proporcionava, pela fraternidade, uma atratividade muito grande na sociedade, exercia sobre todos, a igreja primitiva exercia uma atração, havia uma simpatia pela igreja. Hoje, as pessoas olham para a igreja como se fosse uma coisa, talvez a pior do mundo, com medo da igreja, mas não é assim que o povo de Deus vivia e deve viver. Havia uma capacidade de se amarem, de esquecer, talvez, as falhas do caráter um do outro, de perdoar, de ajudar um ao outro, de vender o que tem para poder ajudar aquele que não tem. Então, essa vida que eles tinham era realmente algo que eles começaram a demonstrar. E algumas coisas a gente pode ver nessa igreja, meus irmãos. Por exemplo, os escravos, ou então os libertos, pobres, eles eram pessoas que não tinham aonde, eram oprimidos socialmente, mas na igreja eram aceitos. Eles podiam se sentir dentro da família, apesar de serem escravos. Então, só o fato de saber que o fundador da fé era um servo, para eles já era uma identificação tremenda. E eles, então, Houve um contraste tremendo. Encontraram um papiro egípcio, onde um senhor, ele manda uma carta para um amigo e dizendo que era para ele ir a Alexandria e lá ele deveria procurar um escravo desse senhor, que devia ter uns 35 anos. Mas, ao encontrá-lo, ele tinha autorização de prendê-lo, de açoitá-lo, e se alguma pessoa ajudou aquela pessoa, era para cobrar indenização. Então, pegaram esse papiro e compararam com a carta a Filemon, onde o apóstolo Paulo fala a respeito também de um escravo e falou assim: olha, se ele ficou devendo alguma coisa, eu pago, pode ficar tranquilo, porque ele, agora ele faz parte da nossa família. Então, meus irmãos, os escravos, eles se sentiam em casa, na família. As mulheres eram deixadas de lado, sempre. Mas depois que o Senhor Jesus confrontou aqueles homens fariseus e perdoando aquela mulher pecadora, meus irmãos, quantas mulheres se viram valorizadas e vendo que o Evangelho colocava no mesmo patamar de valor as mulheres e os homens. E elas eram aceitas, e como as mulheres foram importantes na igreja primitiva. Priscila, Febe e Lídia, tantas outras mulheres que fizeram parte da igreja primitiva e contribuíram para o crescimento da igreja. Até os sábios, meus irmãos, muitas vezes a gente acha que a igreja primitiva era formada apenas de iletrados e ignorantes, mas não. Há a citação de um escritor, Filo, que ele era filósofo, e ele relacionou Cristo ao Logos eterno de Deus. Então, eles, quando entenderam que o Logos tomou forma, tornou-se homem e foi chamado de Cristo Jesus, toda aquela sofia que eles estavam procurando, toda a sabedoria, eles encontraram em Cristo. Então, havia lugar na igreja também para os sábios, para os ignorantes, para os pobres, para os escravos, para os senhores, para as mulheres. Era assim, meus irmãos, a igreja do Senhor, a igreja que mostrava esse poder de fraternidade, de comunhão. Sabe, a ressurreição fez isso. Quando eles começaram, viram a ressurreição do Senhor Jesus, eles se reuniram e falaram assim: agora nós vamos continuar vivendo como Cristo. Vale a pena. Vale a pena. E essa vida, meus irmãos, era experimentada de casa em casa. Eles iam ao templo, depois iam nas casas dos irmãos, partiam o pão, não é? Aí cada um fazia a sua comida especial para oferecer para os irmãos. Então era realmente uma festa. Além disso, eles oravam uns pelos outros. Então a igreja hoje, meus irmãos, é algo que, na nossa sociedade, na nossa cidade, onde cada um tem a sua vida tão individualista, igreja é fundamental para a família. Essa fraternidade santa, o povo de Deus, quando uns se preocupam com os outros, intercedem uns pelos outros, chora com aqueles que estão chorando, riem com aqueles que estão alegres. Então, isso é a igreja do Senhor. Isso é a igreja de Deus. Então, essa é a segunda bênção que nós realmente experimentamos com a ressurreição do Senhor Jesus. A primeira, a remissão dos nossos pecados e a nossa filiação. A segunda, a nossa fraternidade, a nossa comunhão em Cristo Jesus. E em terceiro, meus irmãos, uma terceira bênção que eu vejo nesse texto é a responsabilidade que o Senhor nos concede de proclamar uma mensagem de esperança. Aí sim, nós somos responsabilizados, mas ao mesmo tempo é um privilégio. Ao mesmo tempo, o Senhor concede a nós a alegria de proclamar esse evangelho de esperança. O texto fala a respeito de Davi, por exemplo, que Davi, ele, comparado com o Senhor Jesus, ele morreu, foi sepultado, todo mundo conhecia o túmulo dele, mas o Senhor Jesus é que ressuscitou e foi assunto aos céus. Então, ele, o próprio Davi, havia falado lá nos Salmos que que o Senhor rompeu os grilhões da morte. E ele disse que o Senhor não deixaria sua alma na morte, porque a mensagem do Senhor Jesus é sim uma mensagem de esperança, de alegria, de regozijo, de vida eterna. Então, meus irmãos, nós precisamos de olhar para o Evangelho como algo realmente que vem não só nos alegrar aqui, quando nós temos reuniões festivas, nas casas, nos grupos, não, mas algo que estende para a eternidade. É uma bênção, é uma fonte a jorrar para a eternidade, diz a palavra de Deus. Então é uma mensagem da vitória sobre a morte. E os cristãos sabiam. O próprio texto diz que eles estavam vivendo agora um novo momento, os últimos dias, a plenitude dos tempos. Meus irmãos, quanto seria esse tempo, eles não sabiam, mas eles inauguraram, o Senhor Jesus inaugurou esses últimos dias, e agora eles tinham que proclamar uma responsabilidade e uma bênção para a igreja. O Espírito Santo estaria capacitando a igreja. Foi inaugurada as missões mundiais, no momento que os apóstolos começaram a falar em línguas ali no dia do Pentecostes, era a mostra que o Evangelho ultrapassava a região da Judéia e tinha que alcançar agora todas as nações da terra. Paulo queria invadir a Europa, chegar até a Espanha. Ele estava entusiasmadíssimo com a proclamação do Evangelho. E muitas vezes eu vejo as nossas igrejas tão apáticas na proclamação, na missão, na pregação do Evangelho. Às vezes eu falo na minha igreja de que nós criamos uma cultura de fraternidade, mas não criamos uma cultura de evangelização. Meus irmãos, é um privilégio para nós proclamar essa mensagem de esperança, de vida eterna, que realmente pode transformar vidas. E essa mensagem, ela está, de alguma forma, vinculada à volta de Jesus. O Senhor Jesus disse isso. Quando o Evangelho fosse pregado a todo mundo, então viria o fim. O apóstolo Pedro também fala que o Senhor não retarda a sua vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo. Então, meus irmãos, nós precisamos de assumir essa responsabilidade dada por Deus, esse privilégio dado pelo Senhor. A nossa igreja, queridos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu fico pensando que muitas vezes as pessoas acham que a nossa igreja é a igreja do ensino, a igreja, né, da teologia, mas, meus irmãos, a nossa igreja tem que ser a igreja do avivamento e a igreja da pregação do Evangelho. Nós somos frutos de um avivamento, nós viemos, o missionário que veio, ele veio no meio de um avivamento nos Estados Unidos. Ele veio para um projeto missionário e chega aqui, as nossas igrejas esquecem. Sabia que cerca de 70% das nossas igrejas presbiterianas nunca plantaram uma igreja, nova igreja? Meus irmãos, isso é o dado mais absurdo que pode existir, porque o Senhor nos comissionou a proclamar o Evangelho, a pregar o Evangelho. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem no seu orçamento hoje 54% livre de tudo, 54% vai para missões, 20% para preparação de obreiros nos seminários e mais 12% direto para as causas locais, como trabalho de homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças e terceira idade e tudo mais. Então, meus irmãos, o nosso orçamento é missionário. E nós, muitas vezes, ficamos satisfeitos só de sentar na igreja e ouvir o Evangelho sem a responsabilidade dada pelo Senhor e a capacitação dada pelo Espírito Santo de proclamar esse Evangelho do Senhor. Você sabia, por exemplo, que só no Brasil deve ter 5 mil comunidades quilombolas que não têm a presença missionária até hoje? Você sabia que tem 9 milhões de surdos que não conseguem entender o Evangelho porque as igrejas não se comunicam com eles? Você sabia que tem 180 tribos indígenas que ainda não têm a presença missionária? Há mais de 200 línguas diferentes dentro do nosso país, línguas indígenas, e só há 4 bíblias traduzidas para a língua, para as línguas indígenas. Meus irmãos, há mais de 27 nações imensas dentro da nossa nação. Tem mais libanês no Brasil do que no Líbano. Só em São Paulo tem 300 mil bolivianos. A gente vai ver nesses dados, a gente fica sem saber o que a igreja está pensando. Qual é a responsabilidade da igreja? Nós temos que ser uma igreja missionária, proclamadora, meus irmãos. Essa é uma das grandes bênçãos da ressurreição. Quando o Senhor, ele ressuscitou e ele falou assim, agora vocês vão, Jerusalém, Judeia, Samaria, mas antes vocês vão receber o Espírito Santo. Ah, meus irmãos, e nós, ele cumpriu a promessa. Ele cumpriu a promessa, mas nós continuamos parados muitas vezes. Quantas pessoas não têm a coragem de contribuir para a igreja? Se somos uma igreja missionária, nós temos que alcançar o mundo. Eu fico pensando, meus irmãos, que uma igreja que tem uma mensagem de esperança, ela precisa fazer alguma coisa. Essa semana eu realizei, como pastor, uma das coisas mais tristes do meu ministério. Eu falo para os irmãos que eu sofri. Eu fiz o sepultamento de uma menina de 15 anos que se suicidou. Você sabia que a terceira causa hoje de morte dos jovens e adolescentes já é o suicídio? Essa semana nós recebemos 3 notícias de jovens aqui em Brasília que se suicidaram. Essa menina não era membro da igreja, mas a mãe se tornou membro da igreja. Demos um acompanhamento a ela. Mas, meus irmãos, é muito triste ver essa juventude. Eu, quando era jovem, eu tinha tanta coisa na minha cabeça para eu fazer. E quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, eu entreguei porque eu sabia que eu não daria conta de fazer sem Ele. E eu vejo esses jovens hoje entristecidos, deprimidos, sem ter sonho na cabeça, no coração. E nós temos uma mensagem de esperança para essa juventude, para essa mocidade, para essa meninada que está aí. Enquanto isso, a internet está entrando aí com jogos, tipo Baleia Azul, que desafia o adolescente ao suicídio. Séries no Netflix que estão aí sendo rodadas, estimulando a juventude, a morte. E a igreja tem uma mensagem de vida. Meus irmãos, nós precisamos acordar no nome de Jesus. Nós precisamos de olhar para a ressurreição de Cristo e encher o nosso coração de júbilo, de ânimo, de entusiasmo. Olha, e louvar a Deus porque Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. John Stott, ele diz que antes do Senhor Jesus mandar a igreja para o mundo, Ele mandou o Espírito Santo para a igreja. E nós precisamos sair daqui com propósitos. A nossa vida é tão maravilhosa, fomos remidos dos pecados pelo sangue de Jesus, nos tornamos filhos de Deus, vivemos numa fraternidade tão bonita, tão gostosa, vivemos numa igreja que nos acolhe, que nos recebe com alegria, que ora por nós, que vive os nossos dramas, mas nós temos uma responsabilidade, meus irmãos. E fomos preparados para isso. E nós temos que cumprir a nossa responsabilidade. Amém, queridos? Amém. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa realmente tocar o nosso coração. Precisamos, sim, nos tornar evangelistas, missionários, proclamadores, entusiasmados com essa mensagem, testemunhas vivas do Evangelho Santo do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus vivo, ressurreto e que vai voltar para nos buscar e nos dar a vida eterna. Que Ele nos encontre fiéis. Que Ele encontre uma igreja fiel que cumpriu a sua ordem de proclamar o Evangelho a todas as nações. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Pastor. Louvado.